Oi meninas, a paz do Senhor, que a paz do Senhor entre em seu lar neste momento. Hoje é quinta-feira, dia 26/11. Bom, hoje nós não teremos ministração, mas voltamos amanhã no sábado. A gente está intercalando no dia ministração, e no outro não, a gente entrando sempre com uma mensagem, uma palavra, né, para você realmente ter esse tempo com o seu em refletir em cada ministração que é chegada ao seu coração. Amém? Bom, hoje eu venho trazer uma atividade para você fazer, né? Para a gente deixar a nossa campanha também bem interativa, além do jejum que eu creio que você está fazendo durante esses 10 dias de campanha. Hoje já estamos no quarto dia de campanha. E eu creio que você está fazendo nossa atividade, porque assim, realizando no direcionamento do Senhor, né, a sua vida vai ser muito mais edificada. Bom, nós do Ministério Meninas em Cristo temos um propósito chamado Cartas para Deus, né, que são propósitos orados à meia-noite. Todo sábado a gente faz uma renova nossa carta, faz uma cartinha para o Senhor, conversando com Deus, fazendo suas petições e agradecimentos. E durante a semana a gente ora todos os dias, né, apresentando essa carta a Deus, sempre no sábado à noite. Durante a semana a gente apresenta também a Deus à meia-noite. Então, todo dia à meia-noite a gente tem esse propósito no grupo oficial Ministério Meninas em Cristo, né? E esse propósito que a gente faz, que é um propósito fixo do ministério, né? A gente tem realizado muito, nós não, Deus, né? A gente tem recebido, na verdade, muitos testemunhos de pessoas que têm acontecido várias coisas, testemunhos muito bons. Com certeza, mais uma vez provando que a oração ela tem poder, né? Quando a gente tem comprometimento com Deus, Deus grandes coisas ele faz em nossa vida. E esse propósito Carta para Deus, eu quero que nós façamos também aqui no nosso, na nossa campanha. Mas eu quero te falar nessa noite que você é uma carta viva de Deus. Eu quero que você anote, note alguns versículos para você ler. Né? 2 Coríntios 3, você vai anotando, 2 Coríntios 3, do 1 ao 11, eu quero que você reflita. Também Ezequiel, capítulo 20, versículo 21, e Tiago 5. São essas três leituras que eu quero que essa noite você reflita. Né? Se a gente olhar pelo mundo, quantos livros nós não temos lidos que tem edificado nossas vidas, né? Quantos livros a gente não tem lido, não tem aprendizado, de autores que são usadíssimos por Deus, e quanto nós também não temos aprendido, né? E alguns são chamados aí para contar aos outros sobre Cristo, né, por meio aí da sua escrita, mas também todos os cristãos, nós também somos convocados a serem epístolas de Cristo, né, ou cartas de Cristo. E a nossa maneira de viver, o apóstolo Paulo diz que manifestos como cartas de Cristo somos. Então a escrita, né, não com tinta, mas pelo Espírito Santo que vive em nós, como diz 2 Coríntios 3:3. Ali, Paulo, com certeza, ele não quis dizer que nós somos, na verdade, pedaços de papel, né, nos quais a mensagem de Deus ela foi escrita. Mas somos cartas vivas e podemos demonstrar como Jesus Cristo ele faz a diferença da maneira em que tratamos os outros que está, de repente, ao nosso lado, né, e o nosso esforço para viver em integridade com um ao outro. Amém? Então, nós somos as cartas de recomendação de Cristo para todos os que lê as nossas vidas. Repita comigo, nós somos cartas de recomendação de Cristo para todos os que leem as nossas vidas. A sua vida, ela é um testemunho, a sua vida ela tem que ser uma carta de recomendação, porque em sua vida habita a essência de Cristo. Amém? Então, nesse propósito, em cima dessa palavra, eu quero te desafiar a fazer conosco uma carta de amor. Mas preste atenção, vou até baixar a música aqui da Isla. Eu quero que você faça uma carta sem endereço, porque ela vai ser assinada por Deus e não por você. Até aí, tudo bem. Você vai escrever uma carta, uma declaração de amor, vai falar na carta o quanto Jesus ama essa pessoa que vai receber essa carta, o quanto quando Jesus está ao lado dela, quanto Deus quer ajudá-la, o quanto Jesus está ao lado dessa pessoa a todo momento, que não importa a dificuldade que ela esteja passando, o momento difícil que ela esteja passando, as dificuldades na família, no trabalho, não importa, mas ela tem um Redentor que morreu por ela. Você vai falar aquilo que o Espírito Santo vai te direcionar, porque quando você colocar esse propósito, eu creio que o Espírito Santo grandemente vai falar com você e vai te ajudar a fazer essa carta. Amém? Essa carta pode ter 30 até 30 linhas ou mais. O Espírito Santo que vai te comandar. Você vai fazer essa carta de amor, declaração de amor de Deus, né? Então, hoje à noite você pode escrever essa carta, amanhã você vai sair para o trabalho, vai sair para o shopping, vai para a igreja, eu não sei para quem você vai enviar, mas você vai entregar essa carta. Eu quero que você entregue essa carta, eu não, né? Eu, Espírito, para alguém desconhecido, alguém que você não conheça. Além de, talvez, um vizinho que você não tem intimidade, talvez alguém, mas se Deus ele vai tocar no seu coração. Olha, Michelle, eu estou sentindo de entregar essa carta para tal pessoa que ela está precisando receber o amor do Senhor. Amém. Se você conhece, tudo bem, amém. Mas sinta o fogo do Espírito Santo no seu coração para direcionar para essa pessoa. Amém? Talvez você vai sair na rua, o Senhor te tocou daquela pessoa e você entregar. Você vai entregar na hora. Faça o que o Espírito Santo de Deus te auxiliar. Amém? Então esse é o desafio para você fazer esta carta, essa declaração de amor. Pega a cartinha, pega qualquer envelope, você pega faz um envelope, cola bonitinho, né? Pode escrever, ai Senhor, escrevam, né? De Deus para você, cartas vivas atrás. Ministério Meninas em Cristo. Não importa eu colocar Ministério Meninas em Cristo, né? A gente não está aqui titulando o ministério, e sim a palavra de Deus, que é o mais importante de tudo, amém? Carta de Deus, uma carta de Deus. Então, direciona, não precisa você assinar o seu nome, porque quem vai já estar assinado é o Espírito Santo de Deus, é Deus nessa carta, amém? Quero ver todas escrevendo a cartinha, e dentro, deixa o Espírito Santo moldar vocês, deixa o Espírito Santo fazer a obra e transbordar esse amor que você já tem recebido do Senhor e esse amor que o Senhor tem resgatado no seu coração. Eu sei que estamos apenas no quarto dia, eu ia fazer essa carta no último dia, mas para o último dia, anteriormente, eu tenho outra missão para você. Mas agora você vai fazer essa carta endereçada para alguma vida que está precisando receber o amor do Senhor. Eu creio que você vai ser uma carta viva e vai ser uma semeadora da palavra de Deus no coração de alguém que talvez esteja precisando desse amor do Senhor. Amém? Então esse é o desafio Carta Viva aqui do nosso Ministério Meninas em Cristo, e todas façam, tá? Que estamos na direção do Espírito Santo, amém? Amanhã, sábado, dia 27, nós voltamos aí com mais uma ministração abençoada aqui do Ministério Meninas em Cristo, agradecendo a todo mundo, a todos os ministérios que estão com a gente aí, divulgando. A Ita Costa que também está fazendo vários e-mails, né, direcionando a todos os ministérios que estão divulgando a nossa campanha. Muito obrigada, agradeço de coração, pelo amor de vocês, amém? Amanhã a gente volta com mais uma ministração, sábado, a partir das 8h30, a gente distribui e vai anunciando a ministradora de amanhã, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus conceda a você uma noite abençoada, que Deus te abençoe e te encha cada dia mais do amor do nosso Jesus Cristo em seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Ministério Meninas em Cristo, edificando a sua vida sempre.